já doeu. Mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. Faz tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Eu já superei você. O nosso amor calejou. Apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê faz tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais. Aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Foi, mas não é mais. A número um da minha vida. Sim, tem te dizer. Mas eu já superei você. Mas hoje não.